Fareza 2223, no solo 06, libera a direita, chame o solo 1219. Direitão 219, passarei do 2223. Oscar Mike Romeu, já vista o campo? Negativo, senhor. Qual a sua posição no momento? Estamos na flor da rotatória, mais um minuto. Ok, ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17, o Oscar Mike Romeu. Valeu. Canadá 017, autorizado final ilhança portabilidade. 2017, portal estabilizado ao 6312. E Salvador, o Oscar Mike Romeu avistou na pista na final. Ok, o Oscar Mike Romeu continue na final da 17, ainda não avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso. Vai ingressar na final mais 10 segundos. Ok, agora sim avistado. Cheque 30 livre o pouso na 17. O vento é 150 graus, meia dúzia nós. Oscar Mike Romeu, baixada travada, avistado certo. Abandona na primeira intersecção, ok? Ok, o senhor vai para o pátio 4, é isso? Afirmativo, pátio 4. Ok, à sua direita, o senhor vai encontrar duas intersecções. O senhor vai liberar na segunda, à direita, ok? Afirmo, na segunda, grato pela informação. Ok. Azul 4208, chame Recife, 12685, alterne 12545. Recife 2085, 2545, azul 4208. Oscar Mike Romeu, seu solo é o Zuno Uno, frequência livre ao estacionar no pátio 4, bom dia. 6312. Oi, Sam 6312, complete sinal, Sam Torre 118, décimo meio. Décimo meio, Rafa. Oi, bom dia, 6312, está precisando final da pista, tá zero. Bom dia, o Xené 312, ajuste 1-0 no 7, tá livre o pouso na 1-0, venta é 1, 40 graus, 62 genós. Agora pouso 1-0, 6312. Bom dia, até 3304, informação Juliette. Ok, 0 para 1 no meio. 3304, a sua identificação do espelho de voo 060, chega até Bonfim. 7060, chegada Bonfim, 3304. Voo número 05, desça para 2000 pés, que nem ganha 017, autorizado sinal e lança para estabilizado. Ok, 2000 no 017, portal estabilizado, voo no 60. Voo 3304, desça para 4000 pés, que nem ganha 017. 4000 pés, no 017, 3304. Bridge, controle 120, décima 8, assina 5147. 320 para Confins, após o Lono Meia, cola 10 com direita, Dayo Transição Bridge, 20, Lido Transição Bridge, 20, decimal 8 controle, 5147 transponder Bridge, 5437. Porto Rádio, bota push, 5437. Bota Lemos, 5437. Xené 6312, no solo aos 18, libera a direita, 129, o solo. 219, grato, 6312. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, vai 312. Tá 3179, pushback acionamento, remota 07. 2, alto despegue, acionamento, reportagem 3179. Reportar ataque para 3179. Xené 6312, reportante para Juliette. Reportante para Juliette, 6312. Eco Índio Novembro, confirmo pátio 4, decola no 7. 3090 para Sierra, Sierra Quebec Papá. Decola no 7, curva esquerda, saída lotar. Após direto, controle 1, 20 decimal 8. Aciona 51 no 3. Está correto, confirma pessoas a bordo, autonomia. E está livre acionamento, a porta para o táxi nessa frequência. Manter posição aguardada, a aeronave no push, no setor do... Para o táxi, então, 3179, POB 224, alterna Brasília, 4 horas e 50. Autorizado, táxi, via Indy Alpha, ponte para 286, que negão no 097, voltou 3179. 17, pátio, Indy Alpha, ponte 286, a torre está então, 3179. Xenem 312, assim que o Airbus liberar a reta da Juliette, ingresso portão 10. Controle, bom dia, TAN 3663, sente a informação. 3163, bom dia, despegue no nível 050, chegada Bonf. 050, Bonf, 63. Pantras 304, desce para 2000 pés, que é negado 017. Autorizado sinal e lança, porto estabilizado. Desce para 2000 e porto estabilizado, Pantras 304, obrigado. Pantras 359, desce para 3000 pés, que é negado 017. Desce para 3000, 3859. Liberado de 4000 em pelo? Liberado. Obrigado. 07, bom dia, prossiga. Sente, o Guardião 07, temos um Boeing da Gol na final da 10. Autorizado o seu táxi até o ponto de espera da 17, Guardião 07. Gol no 605, completo final, Sami Torre, 1 minuto, decimal 6. 86, 67. Salvador, bom dia, gol 67. Bom dia, gol no 605, qual o estado? Livre o pouso, na 10, vento é 130 graus, 079, ajuste no 017. Livre pouso na 10, voa no 603. Tomou controle? 3304, autoriza descida para 2000, confere o design. Não copiei. Pode descer para 2000 pés direto, 3304. Autorizado, reporte estabilizado, TAM 3304. Entendi, obrigado. Olha, TAM 3859. Prossiga. Pode deixar para reduzir depois que passar pelo? Livre, TAM 3859. Obrigado. Sareto 2223, bom dia. Vitória da Conquista 260, decola pista no zero, curva direita, sai da arbó, eleva após direto, o controle 120.8, aciona 5152. De novembro é livre, tá aqui, então pode desconsidera. Para o táxi, chama a torre 118, só 612, é com de novo. 35345437 para prospecto, solamento 21. Guardião 07, soma o Boeing da Gol cruzando o eixo da 1735, decolagem autorizada da 17. Vento é 130 graus, 7 nós. Fique atento à esteira do Gol. O TAM 3179 está visual com o Gol, está pronto na nossa esteira daí. Alinhar e manter 10, TAM 3179. Sim, mantém. Guardião 07. Gente, Guardião 07, decolado aos 29, aguarde transferência e mantenha a apoio de Itapuã. vai aguardar a transferência, passando pro Tapão, guardião 07. O voo no 605, no solo 29, libera a direita, chame o solo 219. Direito 219, voo 1605. E tem condições de meio próprio na proa de Duna e completando ele LF. Mantenha o perfil da 3859. Aqui está mantendo o perfil e ZS 2000, é porta estabilizada. Voo no 605. Alfa, Porto Alegre, voo no 605. Controlador, bom dia, chamar 6211, autorização 380, Galeão, informação tiro. Meu 36, copia o 6211. Copia o 6211. Bom dia, TAM 3304, aguarde a pista livre, ajuste no 0 no 7. 1017, sente, 3304. O Xané 6211, pronto, copo? Pronto, copo é pro Xané 6211. 360 Galeão, via Pesulu no 0 da cola, pista 10, cor direita, saída da El, após voa Leda, após voa de 10, brilhe. Mano, controle 1-2-0, decimal 8, zona 5-1-4-5, Xené 6-2-1-1. Xené Galeão, nível 3-6-0, via Pesulu 1-0, decola pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, sequência do controle 1-2-0-8, e o transporte 5-1-4-5, Xené 6-2-1-1. Controle Salvador, TAM 3179, passando 1500, Fernandel. TAM 3179, contato radar, suba 340, saída da El, da presente Valeda. Ativa, saída da El, da presente Valeda, TAM 3179. Times 35, 35, 4, 37, alterna de Vitória, autonomia 3 horas e 30, POB 26. 2000, foi bem entendido, livre taxi em de alfa, ponte para 286, Dutra, que negão no 0, 1, 7, 35, 4, 37. E ponte para o maior padrão 5, 3, 5, 4, 3, 7. Juliette, portão 03. Juliette para 03, no 605. Eco India November, alinhar e manter a 17. Eu me 17, repassar a estabilidade 63. Bom dia. Bom dia, TAM 3859. O ajuste no 0 no 7. Tá livre o pulo na 1-0, vento 1-30 graus, 079, TAM 3859. Me pôs, 3859. Oi, Salvador, bom dia, Trip 5437, Trip 5437, bom dia, aguarde no ponto de espera. Frequência livre, guardião 3859, confirmando, está autorizado o pouso na 10, ok? O vento é 140 graus 079. Obrigado, livre posse. Queen de November, mantenha-se alinhado, aguarde para decolagem.